Aqui fala o repórter da vida real. A cada 10 minutos, um irmão de sangue é assassinado brutalmente. Vítima do mundo da loucura. Qual será a próxima vítima? Através do poder da mente, ao poder do rap nacional. Condenação brutal vai reviver uma história. E destino. No fundo do quintal, Cairo e Charles trocavam objetivo tão pessoal. Ei mano, olha esse carro voando. Porra, malandro, mais que nada. Olha essa arma, tem o poder de destruição. Tipo, quando eu crescer, terei minhas mãos. Sonhos de infância, pois ainda eram criança. Brincavam de bang bang no meio do lamaçal. Atores da vida real sobreviviam numa área de conflitos, choros e gritos, onde a pobreza caça sua presa. Não, não há defesa. Detonou negros eram pobres e simples, de famílias humildes, pequenos, já sentiam a dor. Existia uma lembrança. Mano, cadê papai? O crime o levou. Destino no peito, um sangramento. Ninguém socorreu no momento. Todas as noites insônia, acordava dona Sônia. Me deixe em paz. Acorde Charles, o que foi dessa vez? Um pesadelo, parecia tão verdadeiro. A morte me perseguia, aonde quer que eu ia. Traumas de infância, coisas de criança. Irmão de sangue, vítima do mundo da loucura. Yeah. O tempo passa tão rápido. Quando olhei para trás, passou rápido demais. Os manos cresceram, cada um seguiu o seu destino. Um mocinho, o outro bandido. Cairo trabalhava no dilema. Fim de semana é o esquema. Mina, vamos curtir o cinema. Cara de presença, tinha consciência do que de ser pobre e negro não é defeito. Tinha como exemplo Milton Nascimento. Puro sentimento, maldição, ambição. Em alta voltagem, Charles frequentava malandragem. Aprisionado num quarto escuro, longe do mundo, era o meu sonho. Eu consegui, veja aí, 3, 5, 7 magnus, pá, pá. Sonho conquistado, Charles só pensava em doidar. Viajar no mundo da loucura. Alucinado e não satisfeito. Zé, tô muito louco. Vamos enlouquecer mais um pouco. Eu não entendo e me pergunto. Um constrói, o outro se destrói. Quem somos nós? Irmão de sangue, vítima, vítima do mundo da loucura. Yeah. Estupro, furto, homicídio. Dentro do seu barraco corre em perigo. Há um tiroteio lá fora. Quantos vão morrer essa noite, Nossa Senhora? Preocupação, aflição. Charles, cadê seu irmão que não volta mais? Sinto saudade daquele rapaz. 12 de dezembro era o seu aniversário. Desesperado, batia na porta. Me deixa entrar, alguém quer me matar. Quem? A morte. Sai pra fora, fulano, sai. Vou regaçar seu crânio. O crime não admite traição. Ladrão, demais, já era caixão. Dominado e possuído, o abismo está perto. Charles carimbou o passaporte para o inferno. Um bate-papo, um desabafo. Ei, mano, que vida que você escolheu? Olha só, Se perdeu, quantos manos não morrem por aí? Se liga, sou seu irmão de sangue, não quero ver seu sangue. Vamos reconstruir essa família, sai mano dessa vida. Paz, jamais, ele roubou, matou, se drogou. É tarde demais, e a morte virá lhe buscar. Invadir o barraco, pá, pá, toma seu safado. Charlie já estava morto, e Cairo gritava feito louco. Eu vou vingar sua morte, eu vou vingar, mano. Eu vou vingar sua morte, eu vou vingar, vingar. A morte do seu mano, ele chorou, presenciou, se lamentou. Lembra quando a gente era criança, pura esperança. Pessoas ao redor do corpo questionavam, zumbavam do morto. Mas um vagabundo morreu, que fim triste ele escolheu. Eles não sabem da verdadeira história, fim de um sonho, fim de uma vida. Vítima do mundo da loucura, irmão de sangue, vítima, vítima do mundo da loucura. Yeah, yeah, yeah. Irmão.